chaminé. Eva e uma pulga mordeu-lhe o pé. Ou ela chora, ou ela grita, ou vai-se embora, pulga maldita. Atirei o pau ao gato, tu, mas o gato, tu, não morreu. Eu, dona Chica, cá, assustou-se, se, com o berro que o gato deu. Miau! Assentado à chaminé, veio uma pulga, mordeu-lhe o pé. Ou ela chora, ou ela grita, ou vai-se embora, pulga maldita. Canal 2 da Antena Web. Dizes que não vais dar para ver. Tu andas a cerca do mês. Gente tão boa lá foi encontrar. Tinha nas veias sangue português e porta aberta para eu entrar. Em cada lar vi um paraíso, com pão e vinho e bonitas flores. Em cada rosto eu vi um sorriso que me dizia: somos dos Açores. Alô Açores, notícias te venho dar dos teus imigrantes que eu encontrei além mar. Alô Açores, teus filhos mandam dizer que seu grande sonho é voltar para te ver. Alô Açores, notícias te venho dar dos teus imigrantes que eu encontrei além mar. Alô Açores, teus filhos mandam dizer que seu grande sonho é voltar para te ver. América eu visitei, não foi problema não falar inglês, porque na hora lá sempre encontrei gente de sangue bem português. Recordo ainda essa gente boa, quando parti ficou a chorar, e ao pisar meu chão em Lisboa, deu-me vontade para trás voltar. Alô Açores, notícias te venho dar dos teus imigrantes que eu encontrei além mar. Alô Açores, teus filhos mandam dizer que seu grande sonho é voltar para te ver. Alô Açores, notícias te venho dar dos teus imigrantes que eu encontrei além mar. Alô Açores, teus filhos mandam dizer que seu grande sonho é voltar para te ver. Alegria. Parabéns, parabéns, pai, por mais um Que meu pai seja feliz sempre pela vida fora, hoje, amanhã e depois, e não seja só agora. É tão bom ter nosso pai e com ele festejar seu lindo aniversário e os parabéns lhe dar. Parabéns, parabéns, pai, parabéns por este dia, que Deus lhe dê muitos mais com muita alegria. Parabéns, parabéns, pai, por mais um ano que faz, que Deus lhe dê muitos mais com amor e paz. Parabéns, pai, parabéns por este dia, que Deus te dê muitos mais com muita alegria. Parabéns, parabéns, pai, por mais um ano que faz, que Deus te dê muitos mais com amor e paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Os caminhos que corri hoje são difíceis de encontrar. Não escondo de mim própria, sinto medo aproximar. Impossível sem te ver, tudo sem se me tocar. Sinto ao longe a tua ausência, que me diz para eu acordar. Ah, eu sou um botão de flor. Oh, choro pétalas de amor. Ah, eu sou um botão de flor. Oh, destino que se cruza entre o ódio e a dor. Sentimentos que não brilham, é desejo de um amor. Impossível sem te ver, tudo sem se me tocar. Sinto ao longe a tua ausência, que me diz para eu acordar. Ah, eu sou um botão de flor. Oh, choro pétalas de amor. Ah, choro pétalas de amor. Oh, tente esquecer de tudo que aconteceu entre você e eu. Pense em você, procure outro alguém pra te fazer feliz. Nossa melodia eu não quero bis. Tente esquecer de todos os momentos que a gente já viveu, todas as promessas, juras de amor. Nosso caso foi real, mas acabou. Foi só uma paixão, foi passageira como chuva de verão. Foi só uma paixão, foi passageira como chuva de verão. Foi bom enquanto durou, mas chegou ao fim. Siga em frente sua vida, vou seguir o meu caminho. Você não nasceu pra mim, oh, oh. Eu não fui feito pra você. Bye, bye, bye, bye, baby. Eu não fui feito pra você. Bye, bye, bye, bye, baby. Eu não fui feito pra você. Foi passageira como chuva de verão. Foi bom enquanto durou, mas chegou ao fim. Siga em frente sua vida, vou seguir o meu caminho. Você não nasceu pra mim, oh, oh. Eu não fui feito pra você. Bye, bye, bye, bye, baby. Eu não fui feito pra você. Bye, bye, bye, bye, baby. Eu não fui feito pra você. Bye, bye, bye, bye, baby. Eu não fui feito pra você. Bye, bye, bye, bye, baby. Eu não fui feito pra você. Canal 2. Põe meus cabelos em pé. Estou por ela apaixonado. Meu coração nada mais vê. Vou escrever para o apartado da miúda da TV. Essa miúda dá-me cabo da cabeça. Meu coração nada mais vê. Essa miúda dá-me cabo da cabeça. Estou apaixonado pela miúda da TV. Essa miúda dá-me cabo da cabeça. Meu coração nada mais vê. Essa miúda dá-me cabo da cabeça. Estou apaixonado pela miúda da TV. Vou dizer-lhe que sou um fã e que não perco um programa dela. Vou pedir-lhe para me dar chance de um dia estar com ela. Já lhe escrevi uma cartinha e até sonhei com ela. Respondeu-me a convidar para ir a um programa dela. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, meu coração nada mais vê. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, estou apaixonado pela miúda da TV. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, meu coração nada mais vê. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, estou apaixonado pela miúda da TV. Dá-me cabo da cabeça, meu coração nada mais vê. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, estou apaixonado pela miúda da TV. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, meu coração nada mais vê. Essa miúda dá-me cabo da cabeça, estou apaixonado pela miúda da TV. As cabeçadas que já dei na vida já me fizeram mudar, minha querida. Volta para mim, estou à tua espera. Eu já não sou o mesmo que era. Já corrigi meu grande defeito. Podes voltar, estou bem a teu jeito. Onde estará meu primeiro amor? A quem traiu o seu coração? Daria tudo para voltar a vê-lo e de joelhos pedir-lhe perdão. Onde estará meu primeiro amor? Onde estará essa joia querida? Daria tudo para voltar a ter o que eu tive de melhor na vida. Caso eu já esqueci, meu coração está chamando por ti. Ai meu amor, penso que andarás talvez perdida, sem norte nem paz. Volta para mim, vem aos braços meus. A minha vida são os olhos teus. Onde estará meu primeiro amor? A quem traiu o seu coração? Daria tudo para voltar a vê-lo e de joelhos pedir-lhe perdão. Onde estará meu primeiro amor? Onde estará essa joia querida? Daria tudo para voltar a ter o que eu tive de melhor na vida. Thank you. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Minha terra tem que ser e onde a vida é uma canção. Queima e nos dá paz. Sei uma sombra, um abrigo. Não há campos como os teus. E em cada espiga de trigo, e em uma mansão de Deus. Oh, meu Alentejo. 102 Antena. Ainda me lembro esta lada que eu dei de um amigo meu por um beijo de creda. Por ser muito nova nunca me interessei, mesmo em brincadeira este gosto provar. Mas aqui há dias ele insistiu em me dar um beijo e por fim aceitei. Um calor em mim no meu corpo subiu. A seguir fui eu que a beijar o sufoquei. A seguir fui eu que a beijar o sufoquei. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Vem cá meu gatinho, que estou a adorar. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Agora sou eu que não quero mais parar. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Vem cá meu gatinho, que estou a adorar. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Agora sou eu que não quero mais parar. Facilmente se entregou. Sempre que me lembro fico triste e revoltada. Ele me responde, é passado, já passou. Eu quero beijá-lo, beijá-lo até mais não. Eu sei que sou nova, mas já sou uma mulher. Vem cá meu gatinho, dá um grande beijão. Daqueles docinhos que me fazem derreter. Daqueles docinhos que me fazem derreter. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Vem cá meu gatinho, que estou a adorar. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Agora sou eu que não quero mais parar. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Vem cá meu gatinho, que estou a adorar. Vem cá meu gatinho, beija-me outra vez. Agora sou eu que não quero mais parar. Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem essa franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejo sob o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. A cortina da janela e o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José.